te amar desse jeito, nunca ficar satisfeito, querer sempre mais. Mais um beijo, mais um pouco dos teus braços, agarrando o meu corpo que é só teu. Adorar te ver sorrindo para mim. Como é bom te amar desse jeito, sem nenhum preconceito, a torto e a direito, porque não há certo nem errado quando se fala de amor. Amar isso, ninguém.